reporte para o táxi. 3567, no solo, aos 19. Chame o solo agora, 1219. 1219, boa tarde, 3567. Boa. Reportando, senhor. Temos um sinal de transponder em cima da... Ok, obrigado pela informação. Vou checar aqui com a infra-aero, ok? Pra fazer uma vistoria aí nos pátios. Provavelmente seja uma aeronave aí. Sério? Falou, Salvador, boa tarde. 3567. 3567, táxi de Alfa Quilo para o pátio 3. Alfa Quilo para o pátio 3, 3567. Alô, Salvador, Azul 4, 1, 8. Rodolfo. Tu escuta, senhor. Centro, o senhor falou que o seu voto está presente direto Bride, para Bravo Romeo Índia Delta Eco. Muito obrigado. Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bride, na proa de Bride, o pioneiro nono. Salvador, Índia November Alpha, proa da rotatória visual com campo. Excelente, Índia November Alpha, chame no final de 3 milhas da 1-7, o ajuste é 1-0-1-4. Ajuste no 0 no braço, mas no final de 3 milhas, estamos a 4 milhas da rotatória ainda, senhor. Excelente, ingresse na final e chame na... ingresse na final da 1-7, chame na final de 3 milhas. Tá ingressando então, cortando a curva esquerda, final da 1-7, será que chamar a final de 3 milhas. Pioneiro 1-1, chame agora o centro Recife, frequência 1-28-8 e alterna 1-33-25. 1-28-1-33-25, chama Recife, uma boa tarde companheiro, pioneiro 1-1. Boa tarde, meu avô. 5042. Obrigado. Pioneiro no 2, prossiga. Negativo, eu tô tentando checar com a sala IF, ok? Assim que eu conseguir, eu estarei retornando ao senhor. Só confirmando, seria para o Galeão? Sim. Solo Salvador, Azul 4-1-8. Gate 8, tá pronto, pushback, acionamento. 8 autorizado, chame para o táxi Azul 4118. Tá autorizado, chama táxi 4118. Arca Ceará 00, seria em Força Aérea 6000. Gol no 785, chame agora o centro Recife, frequência 128.8 e alterna 133.25. 288.3325, obrigado. Informação do tráfego, gol no 785, está à sua direita, 10 milhas, cruzando o nível 190, em subida para 260. Gente, temos o tráfego no Siqueas, gol no 785. Quando intercepta o Pesulu 16. Controle 199.35, aciona 5044. Utilizado conforme 360 para Confins, decolando da 10, curva direita após, cumpre perfil da El Leda, após rua direto Bridge, após o Zulu no meio até Morga, depois direto Crook. 1935 é o controle, 5044 é o transponder. Planejamento correto, chame pronto para acionamento, puxa, portão 09, tanto 3217. 3217, chamará. Para COP. Autorizado Recife, nível 3, 10, pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 199.35, aciona 5020. Boa tarde, gol no 075. Informação de tráfego, um Cessna 150, 3 milhas, setor norte, não interfere com o pulo. Check trem, pouso livre 10, vento é sul, 10 nós. Ativo, gol no 075, se lembra, pouso 90, baixa pela boca. Índia November Alpha, complete o 31360 agora, curto, pela direita. 360 pela direita, curto, e chame novamente na final da 17. Índia November Alpha, 360 curto pela direita. Índia November Alpha, informação de tráfego, Boeing da Gol passando externo. Desloco, tráfego November Alpha. Salvador, Pioneiro no 2? Pioneiro no 2, prossiga. A gente fez um contato lá com a IS do Galeão. Eles estão retransmitindo para a IS Civil aqui em Salvador. Aí, de repente, a senhora vai conseguir o plano. Sim, a gente também está tentando contato aqui com a sala IS, porém, parece que eles também ainda não têm um plano. Então, eu vou checar aqui novamente com eles. Assim que eu tiver, estarei retornando ao centro. Afirmativo. Para o táxi, o 4118. Está com 112 a bordo, 2 horas e 48, alternando Galeão. 1-1-8, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 6-12, ajuste 10, 1-4. Bom voo, azul 4-1-1-8. Juliette Alfa, 1-0 no 4, ponto de espera, torre 18-6, obrigado, até mais. Solo Salvador, Oxalé 6-3-2-1, pushback, acionamento 0-5. Eu pouso Índia November Alfa. Já aí na aproximação da 17, aguardando autorização para pouso, November Alpha. E desça para 3 mil pés do ajuste, 9014. A 12 para 1709, 1014. Ou 1925. O 925, vetor para reconhecimento, mantém a proa, limite ao localizador. Ok, manterá a proa, limite ao localizador, voo 1925. Autorizado, chamará, 6304. O metro. No 075, solo 29, libra direita, solo 121, decimal 9. 229, libra direita, vou no 075. Salvador, é o Golo 755, autorização com fim. 55, só um instante, cópia. Afirmativo, tá na sexta. Fala, Salvador, Golo 075, livrou, boa tarde. 075, boa tarde, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, Golo 075. 04, livre táxi, chame para o ingresso. Estou em Salvador, boa tarde, Azul 4118, ponto de espera, então no zero, pronto. Boa tarde, 4118, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, 4118. 755 para cópia. Via. Autorizado com fins, 360 nível. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, DCT, Bride, em Bride, intercept, a UPE Zulu 16, controle 19.35, transponder 5064. 36 aprovado, colando da 10, curvando à direita da El, Leda, Bride, UPE Zulu no meio, intercepta 19.35, controle 5064, transponder. Correto, gol no 755, chame quando pronto, qual o pushback e acionamento? Tá bom, obrigado. Para pushback e acionamento na 9, o TAN 3217. 3217 da TAN, assente. Agora só um instantinho para iniciar na 9, temos um A318, o Xenex está posicionado no setor do seu pushback. Aguarde o início do táxi do... do Airbus, após, coordeno com a equipe de solo e iniciei no 9, chamando o posterior táxi. Afirmativo, coordenará com a equipe de solo após o Xener, o Avianca, e iniciei chamará para o táxi, o TAN 3217. Antes da Juliette, igual a 075. Estou no 075, gente, mantenha a posição antes da Juliette, o portão é o 08, informo um A318 da Oxené que vai iniciar o táxi partindo do mesmo portão, ok? Mantenha a posição e aguarde para o ingresso. Matheus, paciente, igual a 075. Para o táxi Oxené 6321, estamos com 125 PB, 330 até na conferência. Copiado, 6321, táxi a critério via Índia ou Juliette para o ponto de espera da pista 10. E após, chame a torre em 18.6, o ajuste é 10.4, boa viagem. Pode esperar as 8h30, obrigado, Otávio. 5488. Caso 418, decolado aos 32, chame controle 1 na nave decimal 35, bom voo. Nave 35, até mais. Se livre pelo pátio, Juliette e Alfa. No ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6 e o ajuste 10.4. Mate Juliette Alfa 18.6, ponto de espera 1014, ajuste 6314. Sente frequência livre ao estacionar, Índia November Alfa. 18.6, boa tarde já. Mantenha até o 00. O Pantanal 4711. Pantanal 4711, só instante cópia para Congonhas, nível 340. Afirmativo 340 Congonhas, pode nos informar a saída prevista? Firmo, da El Leda, após Leda, Bride. Da El Leda, Bride, obrigado. O ajuste 1014, informe localizador, trip 5266. Chegada a Mari, desce para 2000, 1014, informarei logo, 5266, trip. 5219 com a Romeu. Trip 5219, boa tarde, só um minuto cópia para a vitória da conquista. Afirmo, no aguardo, 5219. Sente no 925, continue a aproximação, número 2 para pouso. Pode dar autorização, 925. Saída do segundo, da segunda aeronave da Avianca, Rochener, após prossiga para o portão 08, informo um Airbus da TAM que já está puxando no 9, não interfere com o seu parqueamento. Ativa após a Bianca, prossegue para o 8, mano, 0700. Sinal 4719 para cópia? Prossiga, senhor. Sinal 4719 autorizado, Congonhas, 340 é o nível, pista 10 decola, curva à direita, subida Dael, Dael, Leda, Leda, Bride. Em Bride, intercepte a UP Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, após DCT Pirassununga. Controle 19.35, acione 5070. 925, vento 19, 0 graus com 99, altímetro no 0 no 4, livre pouso não no 0. Livre pouso não no 0, voo 925. Torre Salvador, boa tarde, achando a minha 321, ponto de espera, 0 no 0, pronto. Boa tarde, minha 321, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Bonder 479 da Pantanal. Correto, Pantanal 479, chame pronto, pro pushback e acionamento no 03. Chamaremos o 479. Web 5729, boa tarde, nível 340, Salvador, Romeu. Ok, o WebJet 5729, só um instante, cobre para Confins, o número 2 agora. Sente, número 2 aguarda, 5729. Solo TRIP 5488, livrou nosso escudo. Sente, TRIP 5488, ingresso na Taxi Kilo agora, primeira à esquerda, pátio 3, pátio de cargas, e vai parquear ao lado do ATR da companhia. Gente, e aquilo, primeira esquerda, pátio de cargas, ao parquear ao lado do TRIP 5488. 5219, para cópia? Prossiga-se. TRIP 5219, está autorizado, conquista, nível 200, pista 10, decola, curva à direita, subida gole, Gole Eval, Eval direto destino, 1935 é o controle, e o transponder é o 5066. Cinco, solo aos 37, livre à direita, Xane Solo 121 decimal 9. 219, 925. Torre, Xane 6314, ponto de espera pronto, bom dia. Bom dia, 6314, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Parte 3 do TRIP 5219. Aqui eu parar, vai chamar para o bus estacionado, TRIP 5219. Para o táxi UTAN 3217, estamos com 176 a bordo, tem 3 horas e 10 na autonomia, alterna Guarulhos. Olá, decimal 35, grato, boa tarde. Gente, vamos no 925, continue táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Delta. Alfa antes da Delta, manterá o 925. Botão 3217 copiado. Observe a aeronave da Gol que já partiu no 8. Prossiga o táxi pelo pátio Juliette Alfa e no ponto de espera chame a torre em 186. O ajuste é 1014. Boa viagem até a volta. Obrigado. Pátio Juliette Alfa na escuta da torre quando pronto. Botão 3217. Qual a intenção, Carcará 00? Gente, continue o táxi em frente e chame antes da Juliette. Fala, Pioneiro no 2. Pioneiro no 2, prossiga. Confirmo, já receberam o nosso plano. Afirmo, só um minuto cópia no pátio de autoridade, está livre o acionamento. Livre acionar, Pioneiro. Mike Ecovecto, número 3 para copiar, Manati, mil pés. Livre acionamento e aguarde cópia. Eu, Carcará 00, dê passagem à aeronave da TAM, à sua esquerda, siga a mesma, como número 2 no ponto zero e chame a torre em 18.6. Tenha uma boa viagem. Continue o táxi em frente e chame agora antes da Juliette. Chama lá então agora antes da Juliette. Nossa. Reporte localizador. Autorizado X-Ray, reportarei LOC 5266. Salvador, boa tarde, Xelena 321. 321, boa tarde, submantenha 320, saída da, corrigindo, saída Gole, Vigilância Radar. Livre decolar da 10, vento no 80 graus, como 2, mas. Autorizado a decolagem da pista 10, 6314. Voo 1925, ingresse na Juliette e após portão 01. Eu bati na Juliette, portão 01, o 925. Objeto 5729 para cópia. Para cópia, o 5729. 3325418, uma boa tarde. Boa. É o Leda, Leda DCT Bridge. Após Bridge DCT Confins. 1935 é o controle e o transponder é o 5072. Autorizado 340, saída com fins da El Leda, pós-Leda Bridge, pós-Bridge DCT com fins, decola da 10, curva direita, 1935, 5072, web 5729. Correto, chame pronto no... no portão 7, o web 5729. Chamaremos web 5729. Pioneiro 12 acionado, pronto para o táxi. E cópia. Gente, o Pioneiro 12 está autorizado Fortaleza, nível 270, via Pezulu 19, pista 10 decola, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, 1935 é o controle. E o transponder é o 5101. 3217, livre decolar da 10, vento 180 graus, com 09. Afirmativo, livre decolar, 3217. Mais 1935, com 2 saídas. Correto, Pioneiro 12, está livre o táxi pelo pátio de autoridade e na interseção. Tudo mesmo, chame a torre em 18.6 para o ingresso e decolagem. O ajuste é 1-0-4. Boa viagem. 0-4, ajustado. Vai chamar a torre antes do ingresso, Pioneiro. Alfa Romeo, Mike Eco Victor, para a cópia. Não tem posição. Mike Eco Victor, Manati, autorizado, 1000 pés. Decola da 1-7, curva à direita. Ingresso no corredor Axé, após caixa prego. Controle 1935, a torre 186 e o transponder acione o 0124. Ok, decola 07, meu pé direto para ti, decola para a direita, corredor a pé, posterior caixa frango, controle 1935, torre 186 e o transponder 0124. O Mike Eco Victor, só confirmando o transponder, acione o padrão, ok? 0125 e chame a torre para o táxi, o cotejamento está correto. Estamos aqui, 0125, vai na torre para o táxi. Puxa, acionamento 7555 no portão 4, está autorizado, chame táxi. Bora, obrigado. 35266. 35266, complete final ILS, torre 1186. 1186, 5266. Para 00, livre decolar da 10, vento 190 graus com 11 nosso. Salvador, boa, 35266, estabilizou ILS. Boa tarde, 5266, reporte externo. Reportarei. Salvador, Papatango, Romeu, Papatango. Papatango, Romeu Papatango. Baixado e travado 5263. Sente trip 5266, vento 190 graus com 11 nós, altímetro no 0 no 4, livre pouso não no 0. Livre pouso 5266. Carcará 00, decolado aos 44, chame controle 119 decimal 35, bom voo. Carcará 00, controle 1935, obrigado. Salvador, chame 6321, vai cruzar o nível 120, pode voar direto o filtro. 6321, mantenha inicialmente agora, aguardando transferência com o centro. Aguardando transferência, francesa 1. Está na intervenção do pátio de autoridade, ciência do tráfego nacional. Sente o pioneiro 1-2, mantém a posição. Está mantendo, só para informação, tem condição de decolar aqui da intervenção. Sente, grato pela informação. Continua ali, Carcará, 00. Carcará, 00. Saída Puca, submantém o 3. 1-0. Carcará 00 na Puca, subindo para o 3-0. Gente ali, mantém, Mike com o Vitor. Se mantém a 3.000 pés, 1014 ajuste. 3.014, gol. Mantém a posição. Carcará 00, controle. Carcará 00, na escuta. Suba restrito ao nível 190. Até 190, restrito, Carcará 00. Nível 190, restrito, ok? 190, Carcará 00, restrito. Correto. Papatango, Romeu Papatango, passando agora através de Fora da Barra, tem um tráfego no través de Veracruz, prosseguindo com rumo nordeste, provavelmente o Vitor ainda é Juliette, mantendo 1.500 pés, está livre frequente para coordenar com esse tráfego. Chama lá para o táxi, 129. O gol 9755 para o táxi, 130 ao POB, 3 horas, Campinas, Alberto. Roteado, gol no 755, livre, táxi à direita, ponto de espera, chame a torre em 18.6. Ajuste no 0 no 4, boa viagem. Gente, direita, 18.6, obrigado, bom domingo. 2, livre decolar, dá no 0, vento 180 graus com 1-1, nosso. Livre decolar, dá no 0, pioneiro. Mike, com Vitor, chame controle, 1-1, decimal 3, 5, bom voo. Chama na patrulha 1932, é, grato, até a volta. 1935. Ok, 1935, grato. 04. 04, sim, trip 5266. Falou, Salvador, Papa, Charlie. Papa, Papa, Charlie Tang uniforme, boa, prossiga. Qual o pátio que se encontra e a pista que pretende decolar? Luna Star, para 10. Gente, dá 1-0 então, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia, cara. Gente, tá autorizado São Paulo, Congonhas, 400 nível, pista 1-0 decola, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, em Bridge, Intercept é o Pesulu 1-6, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, e após Belo Horizonte DCT Trive, após Trive DCT Pirassununga, o controle 119.35 e o transponder é o 5076.